um tinha que vir com a plaquinha de aviso. Perigo, perigo, perigo, perigo. Quando bate no chão parece até um lança-míssil. Perigo, perigo. Essa mina é terrorista, perigosa igual bala. Tira o pino e explode esse seu bumbum granada. Esse seu bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum granada. Esse seu bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum granada. Começou a explosão, começou a explosão, começou a explosão. Cabum, cabum dá no chão, cabum. Kaboom, dá no chão. Kaboom, kaboom, money flow. Kaboom, kaboom, give me more. Kaboom, baby come shake up the room. Kaboom, shake, shake up the room. She tell me say she like the I'ma let you drive it vroom vroom. Mepe mepe tum tum. Baby drop down, flick a kaboom. Kaboom. Tick tock, baby wine and proper, proper. Show one what you got in your locker, in your locker. Made that booty bounce like soccer. Bounce. Baby spin it round like a chopper. Baila señorita. Mepe passing like Anita. Tira o pino e explode esse seu bumbum granada. Esse seu bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum granada. Esse seu bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum granada. Começou a explosão, começou a explosão, começou a explosão. Kaboom, kaboom, kaboom, money flow. Kaboom, boom, kaboom, give me more. Kaboom. Kabunga no chão, kabum, kabunga no chão.